Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Começando mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br, o podcast semelhante a cheirar o dildo da sua avó. Ah, porque dá aquela repugnância. Sim, às vezes você encontra o cheiro do cu do seu avô. Esse é o nosso episódio de leitura de e-mails. Se você fica triste, chateado com uma leitura de e-mails, fala: ah, eu odeio leitura de e-mails, tenho vontade de enfiar um dedo no cu forte, sair sangue e eu morrer de hemorragia, não. Não se preocupe, aos domingos saem os nossos episódios sobre a vida, o universo e tudo mais, sobre temas diversos. O último episódio nosso que saiu foi qual, Anderson Negão? Episódio 139. Me arrepiou os cabelos do cu. Onde falamos de medos que a gente sentiu, emoções, tesão. Tristezas, tesão. É porque o Leo Lopes só falou de tesão. Exato. Do meu lado direito, ele que é conhecido como Anos de Girafa, Wesley Zop. Anos de Girafa é porque é alto e difícil de alcançar. Não, é porque tem mancha preta, mancha marrom e amarela. E não. Dois chifres saem. É, não tem nada a ver isso aí. Já passei pomada e já saiu aquele calombo que tinha, viu? Eu achei que é porque cabia um pau de girafa dentro, né? Pescoço. Né? Não é, não. Do meu lado esquerdo, o nosso grande substituto, ele que tem o pau conhecido como diamante negro. Não porque é doce, mas porque tem umas granulações estranhas. Anderson Negão! Fala, negado! Eu achei que é porque o cu dele era diamante negro, né? Nossa! Talvez seja. Mistérios. Pode ser. Porque o cu dele faz gol de bicicleta. Mas... E novamente aqui, Matheus Domiciano, o homem que toca violino com mais afinco do que Anderson Negão toca a Dona Cidinha. Eu viro a cara e meto a vara. Mas e o violino? Que violino? Toca o violino não, você é doido? Só bicha não! Passa a vara no violino! E eu ajudando nessa leitura de e-mails, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera que acaba de ganhar o campeonato municipal de quem tem mais ardência para urinar. Mas ganhou mesmo, você roubou? Tá. Você grita de um jeito que a pessoa pode ser influenciada. Não, mas aí eu tô competindo, não sou juiz. É, bom, tem razão. Eu tenho que garantir os títulos. Aliás, aí. Parabéns. Obrigado. Começando então o episódio de hoje com os nossos queridos comentários. O primeiro deles aqui hoje, Leonardo Ferreira Zacker, no episódio 131, Torturas da Vida. Ele comentou: eu estava impressionado que o Anderson Negão estava falando bastante nesse cast e até cogitei parar de jogar merda no muro da casa dele. Achou? Achou quem é? Filha da puta! Apesar do muro da casa dele ser feito de merda. Ele falou pra mim que era chapiscado. Era um rejunte. Então acaba até fortalecendo o muro, né? Tá virando uma fortaleza. Até que eu percebi que, na verdade, eu estava confundindo a voz dele com a voz do convidado Gabriel Buzinari. Então, nosso gordinho predileto tem a voz parecida com o Anderson Negão. Talvez gordos tenham a mesma voz. Gordos merda talvez tenham a mesma voz. Não vamos falar isso pro Buzinari, né? Não. Anderson Negão, você é um merda! Ele fala. Te novidade. Amo. Ele termina com te amo. Ah, isso é lindo, cara. O amor é lindo. Na o verdade, amor é lindo. É lindo, mas o que ele tá falando é que você é tão forte quanto o muro da sua casa. Exato. Porra, cara. Não. É o amor, cara. Só queria amor. O amor, o amor une as pessoas, cara. Exato. E um cocô com rejunte também. É verdade. Pelo jeito. Também. Marcos Canuto comentou no mesmo episódio. Porra! Mas uma bela merda. Chega a sair um líquido do ânus. Normal. Normal ali. Às vezes a pessoa baixa o episódio enquanto está na privada. Tem vontade de comentar com alguém ali o que está acontecendo. Exato. Porque às vezes a pessoa está confundindo que é aquele líquido otorrinorretal que sai conforme você ouve os episódios. Mas não é. Não às é. Vezes é só uma cagamba. Às vezes é uma cagâmbula mole, aquela que sai um azedume. É isso, aquela que é amarga. Exato. No mesmo episódio, Raul Dostoiévski comentou: tortura da vida. Dois pontos. Precisar conversar olhando nos olhos de uma mulher ou xemale peituda de decote. É complicado. Então, mulheres às vezes colocam um decotão, reclamam que você olha olhando nos decotes dela. Converse com ela olhando nos decotes. O que você acha disso, as Dizop? Não, a reclamação, ela pode reclamar do que ela quiser, né? Mas eu tenho... Meu avô era... Ele tinha decote? Ele fazia aquelas tetas dançantes. As tetas de Elvira, o avô dele fazia. Eu ia falar tipo Terry Crews, mas tá, Elvira. Não, mas ele tinha uma estratégia que ele falava: decotes são iguais ao sol. Se você colocar um óculos escuro, você pode olhar à vontade. Ah. Olha, que sabedoria. Aí você pode ficar olhando pro peito. Aí você dá o Jimmy do Ronaldinho, né? Você vira para um lado e olha pro outro. Se você virar para um lado, daí vai ver que não tá olhando no olho. É, exato. Você tem que fingir que tá olhando no olho, na direção, nariz com nariz. Daí você fica olhando pro decote. Mas se a mulher ficar levantando o olho? Aí eu não sei, cara. Aí é muito complexo. Aí, a frase era dele. E chegar lá e falar: belas tetas. É, também. Pra terminar de ficar a conversa. Pronto. Belas peitas, hein? Mas que bela peitona. Belas chuletas, hein? Você não liga que eu fico olhando, não, né? Você não liga que eu fico olhando e babando. Com vontade de dar uma mamada nas suas tetas, não. Né? Chuparia isso aí por 4 horas cada um, hein? Porque tá com pressa. Eu acho que chega até a ser um elogio, né? Ah, é elogio. Mas tem gente que vai entender errado. Débora Spala, no episódio 130, Peitos, Cachorros e Carneiros, comentou: quase chorei com a história do carneirinho Rip Agenor. É, realmente. Ah, o da Sofia Tourinho. Exato, que mandou a história do seu carneirinho que foi morto no Natal, mas... Eu acredito que ninguém mereça morrer, mas esse carneiro merecia morrer. Você acredita que ninguém mereça morrer, mas carneiros costumam ser prepotentes. Exato, arrogantes. Sim. Tamara Cabral, no episódio 132, O Casamento, Os Filmes e o Garoto, comentou: lembro de um amigo do meu irmão que foi comer o cu da mina e saiu um pedacinho de alface no pau dele. Ele virou pra mim e perguntou se ela não mastigava direito. Preocupado. É, daí quando olhou, era uma velha sem dente. eu chupo alface, meu filho. Daí ele pensou: tem que parar de vir comer gente no asilo aqui. Daí ele falou: pô, você é um pedaço de alface, experimentou. Não, é couve. Ah, é couve. Daí, pelo amargor, mas... pela mistura com merda, poderia ser. Poderia até ser alface. Poderia ser alface. Gustavo Henrique Libel comentou no episódio 131, Torturas da Vida. Quando eu era um jovem que não cagava fora de casa, fiz uma viagem de 30 horas do Brasil até a Austrália sem cagar. E na volta a mesma coisa, só me arrependo de não ter deixado minha marca em Dubai, pô. Pô, mas é uma luta desnecessária isso. O sonho aí, ó, cagar em diversos países, cagar em Dubai. Pô, o cara podia falar, caguei em Dubai. Eu já caguei em Dubai, cara, quantos tem a honra de falar isso? É, o máximo as pessoas falam, eu cago ganhando no emprego, no trabalho. Agora, não, mas eu caguei em Dubai. E aí, Anderson Negão, você cagaria em Dubai? Ó? Cagaria, em Dubai sim. Na porta de alguém. No muro, né? E até no muro. Aproveita até a Dubai o lugar. Né? Oh, ai, ai, ai, ai, ai. Eu aprendi que a gente só continua e ignora. Aprendeu bem. O nível vai ser alto aqui hoje. Gabriel Silva, no episódio 132, o casamento, os filmes, e o garoto comentou, seus dementes de merda. O cara que mandou o e-mail sobre a mulher pra casar falou muita merda, porra. Falando isso de Ricardo Ferro, porra. Nosso querido Ricardo Ferro. Não sei se deve se brincar com o Ricardo Ferro. Exato, exato. Que tem esse nome porque mete o ferro nos outros, então. Que criticam as mulheres que ele escolhe pra casar. Eu não sabia que era por causa disso. Caramba, que específico. E é um Ricardão, né? Exato. Ainda tem essa. Cê, cara, vive cê, diamante. Você critica ele, de repente um dia serve seu guarda-roupa, tá ele lá. Depois passa o ferro em você também. Te olhando com cara de maníaco, e aí? Tá vendo? Essa mulher não era pra casar. É só pra comer de quatro. Tá aqui o filme. É, não vamos zoar o Ricardo Ferro. Daí quando ele goza nas costas da mulher, tá a assinatura dele, Ricardo Ferro esteve aqui. O carimbo de mulher não é pra casar. Mas ele tem um carimbo. É, ele exato. Dá aquela carimbada. Que é na ponta na da anca. Rola, a ponta da rola que ele cortou, igual você cortava batata, sabe? Ah, sim. Tem que dar carimba na anca. Vou ler aqui, mas deixando claro que não compactuo com esse comentário. Eu até gostaria de me retirar do ambiente. Não, fique, mas vamos ficar todos de mão dada. Ah, então é melhor. Dá a mão, Matheus. Não é assim que se sabe se a mulher é pra casar ou não. Para saber, faça o seguinte teste. Pegue uma garota qualquer ou uma velha e fale pra ela se abaixar. Coloque o seu músculo do amor pra fora da calça e peça a ela para ordenhá-lo e chupá-lo. Quando você soltar o leite de codorno enquanto grita aijão, observe que ela engoliu o seu presente. Observe se ela engoliu o seu presente. Se ela engoliu, ela é pra casar. Do contrário, é apenas mais uma mulher da vida ou o Wesley Zop disfarçado. Lembrando que só engolo se eu amo. Exato, então, você só se disfarça aí duas vezes por semana. É, não então... é direto. E aí... Tudo bem que você vai gritando, ah, eu sou mulher pra casar. É uma propaganda. Agora você estragou, você deixa percebeu? Deixa eu te ordenar. Não, é que às vezes a pessoa já até não quer uma mulher pra casar, mas quer você disfarçado de mulher pra casar. Ah, bom. Então já tô te ajudando. Ajudando em partes, porque eu gosto de pegar aquele cara que achava que era uma mulher pra casar. Exato. É, mas agora eu não vou conseguir. É fantasia, cara. E só que perceba aqui que Gabriel Silva é um garoto. Não, ele sentidos. É garoto. Olha a foto, olha primeiro, a foto. Primeiro porque zoou o Ricardo Ferro. É. E essa hora deve estar tendo a sua mulher consumida, pelo menos. Segundo, porque ele falou, coloque seu músculo do amor pra saber se a mulher é pra casar, pra fora, e quando você grita aijão, mas grita aijão quem dá o cu? É um detalhe conceitual. Tem um pequeno... enquanto eu gritasse Beto Jamaica, podia ser. É, quem agora... grita aijão é porque tá dando cu, é todo mundo sabe. A não ser que você tenha que... colocar um consolo aí, não sei, não sei. Mas ele não escreveu. É, não escreveu. Aí não tem como eu adivinhar também. E terceiro, E aí, se for uma mulherzinha querendo uma mulherzinha pra casar, uma lesba. É, se for uma lesba. Colocar o quê pra fora? E aí? Não tem, não tem jemba. Não. Sinto muito, Gabriel Silva. Você tem que estudar mais e não mexer com o que não se deve. Para de mexer com o Ricardo Ferro. Exato. Aliás, lembrando que a gente não compactua com esse comentário. Aliás, Ricardo Ferro, te amamos e te mamamos caso queira. Né? Exato. Caso necessário. Caso necessário. Não vem falar pra ele que você mulher pra casar. Não, não vou falar pra que ele estragou. Tirar o teste dos 9 aí. É. E depois você recebeu o carinho. Deixa ele ter a conclusão dele. É. Não quero que você fique incentivando. Muito bem, quero falar para o nosso ouvinte que você pode ir lá e curtir um episódio do Chorume que saiu essa semana, que não é um episódio convencional. É um episódio que a gente participa lá do Teste de Graça. Podcast experimental de humor organizado pelo Minuto de Silêncio, onde a gente tem o quadro chamado PadreCast, onde três padres falam sobre a padrologia e a melhor maneira de chegar até o céu. E essa semana eles falaram sobre o ato de se confessar. A importância. É importante? Não é? Ele te protege? As pessoas fofocam sobre a sua vida? O que é homenagem a Truá? As pessoas... Tá lá. Essas coisas do catolicismo. Sim, não entendo muito bem. Sim, claro. Outra maneira que você pode ajudar o Chorume é através do seu agregador de podcasts. Tem muita gente, Anderson Negão, que ouve podcasts diretamente no site. É uma forma. Houve aí 10 podcasts, só que daí o cara tem que visitar 10 sites por semana. Vai, galera do Raul, Chorume, Café com Porrada, Confábulas, Papo Delas. O cara vai visitar 10 sites aí. Não precisa. Não precisa, porque no seu celular você pode abaixar um aplicativo, um agregador de podcasts. Você digita podcasts lá na sua Play Store. Vão oferecer pra você lá vários aplicativos grátis, alguns pagos. Eu ia comentar isso agora. Mas dê preferência lá para o aplicativo gratuito, que tem as mesmas funções e é tão bom quanto os pagos. E aí você pode procurar os seus podcasts lá e ouvir por lá. Lá você pode pausar, retomar da onde você parou, você pode ouvir por stream, você pode fazer o download, é muito legal e aí funciona como um Netflix gratuito de podcasts. Eu adoro. E aí você pode também lá, você pode avaliar os podcasts que você ouve. Então aí no seu agregador, avalie o Chorume da melhor maneira, porque daí mais gente vai ficar conhecendo o Chorume. E aí quando a gente tomar a presidência da República, a gente vai dar cargos públicos pra todos os outros. Sim, mas claro que na honestidade, né? Só porque comentou. Não, é isso mesmo. Por favor, hein, por gente. Por mérito. Claro, por mérito, se conseguir curtir lá. Avaliar. Por mérito de comentar. Exato, é mérito. Existe um agregador em particular que ele serve para base dos outros agregadores, que ele ajuda muito se você for lá avaliar o Chorume, que é o iTunes. Se você tem uns aparelhos da Apple, ele já vem aí no seu aparelho aí, como que eu falo? De fábrica. Nativo. Olha que bonito. Agora, se você tem um computador, você pode baixar ele no seu Windows lá, através do site da Apple, lá você digita iTunes no Google, você vai baixar, você vai instalar, ele vai te pedir um cadastro rápido e lá tem abas de podcast pra você procurar também. Procure lá, podcast Chorume, você vai achar... Chorume com X. Chorume com X, muito bem lembrado. Você vai achar lá o nosso feed, o nosso canal dentro do iTunes e você vai poder se inscrever. Você vai poder avaliar com 5 estrelas e você vai poder também deixar um comentário lindo, um comentário que faz o Wesley depilar a bunda dele uma vez por semana e ficar lisinha, mais lisa que a careca dele. Na verdade não é uma vez por semana, é a cada 10 dias, mas tá. às vezes uma semana, pula uma semana. Desculpa. Não, mas tudo bem. Eu sou leigo aí em depilação nota-se. Bundal, né? Sim, no ano seu já é liso. Você só depila a bunda. Mas você tá passando ali a cera? Às vezes pega o cu. Daí vai no cu também. Não tem controle. É. Não tem um freio. Cera não tem às freio. Às vezes, isso na cera. Na cera você pode fazer uma vez por mês. Senão é na navalha que eu faço, né? No tio da foice, você daí. Vou lá, ele fica cantando Fígaro enquanto a gente. Fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, la sanguigna, presti biglietto, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fortuna, questa è la barra, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Oimè, oimè, che furia, oimè, che folla. Vou lá, ele fica cantando Fígaro enquanto ele raspa minha bunda. Bonito de se pensar. Sim. Mas não precisa me mandar mais vídeos, não. Não, eu acho que eu tenho que mostrar, porque você ficou falando aqui que eu raspava. Entendeu? Então eu acho que eu tenho que te mostrar que não é bem assim. Tudo bem. Daqui 10 dias eu espero um próximo vídeo. Okay. Cara, viu, mas por que você agora não parte pra uma tecnologia e começa a fazer a laser? Não, não, não. Você não entendeu. Ele faz por lazer, não é por laser, não. Eu errei ali na hora do S e do Z, foi um corretor ortográfico. Anderson Negão lá no iTunes, quando a gente é avaliado, as pessoas podem deixar belíssimos comentários. E como toda leitura aqui, você tem direito a ler os dois comentários que mais fizeram os seus mamilos saltitarem na boca do seu primo. Mas quando eu durmo. Não. O comentário aqui do Yuri Shimo. Dementes! Essa radionovela da internet é foda com PH. Vocês com certeza são o melhor podcast de americana, com um mendigo de host, um talarico filho da puta, um monobola e um substituto mentiroso da podosfera. Gostei, a gente é o melhor, cara. Caramba. Nesse esquisito. Tá, mas estamos começando um nicho aí. Sim, gostei. Quantos vão surgir daqui pra frente? E aí? Os caras começam aos poucos. Agora que a gente tá começando. É, os caras vão aos poucos querendo tomar a forma. Aí. Agora a gente é um podcast de revelação aí. É. Será que vamos ganhar? Já faz quatro anos que estamos aí. Mas tudo bem, estamos revelando várias coisas. Exato. Aí. O outro aqui é de Gabriel Matheus 16 bits. Caramba. É, e ele faz um poema aqui pra gente. Mas a foto dele é em 16 bits? Não sei ler foto. Tudo bem. É verdade. Não sabe mesmo. E o importante é humildade também. Você não sabe. É verdade. E não falar que sabe, sendo que não sabe. E falar que é 16 bits, aí não é. É 8 bits. E aí? Exato. Ou é 15 bits. 15 bits. Putz. O que é pior. Claro. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. O dia brilha lá fora. Wesley Zop dá o Lulu. Adoro rima. Eu tô procurando. Podia ser dar o Lulu. Mas não sou eu dono do poema. Exato, e ninguém pode chamar seu cu de Lulu porque ele é um buraco escuro. Eu fiz um clareamento. Não, continua sendo um buraco escuro. Okay. O nosso buraco de cobra aí. Intergaláctico. Então seja como esses ouvintes belíssimos, avalie a gente no iTunes e deixe os seus comentários pra gente ser feliz. Feliz a cantar, alegre a sorrir. Gostei. Tá tudo poético hoje. Hoje tá foda. E já que está tudo poético aqui, vamos então pra nossa leitura de e-mails, Anderson Negão. Os e-mails mais lindos dessa podosfera. Mais poéticos. Mais punhéticos. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. She claims she don't, but I know she do. I'm a rocker. Yeah, I'm a roller. they played number three. Believe me, I was digging hard, she was digging me. I'm a rocker. E falando em poesias, o primeiro e-mail dele, Valdemir! Só pode ser uma poesia moderna. Valdemito! Valdemito! É Valdemito! Valdemito! Felicinha, gostoso! Valdemito! Peraí que eu tinha ido no banheiro, não peguei essa parte. Não dá pra repetir? Não foi tão legal assim, velho. Na edição vai ficar melhor. Gastamos uma caixa de fogo de artifício, mas tudo bem. Manda essas três bailarinas embora aí. Deixa a velha. Essa não é bailarina e minha avó. Tava de costa, não tinha conhecido. Sim, e de fio dental também. O assunto que Valdemito mandou aqui hoje é uma história de e-mail. Hashtag Valdemito no Chorume. Muito bem. Olá, queridos podcasters. Vocês viram que eu demorei a mandar um e-mail pra esse querido e mais odiado podcast? Não tinha reparado. Eu também não. Nem dá pra reparar, né? Que demora pra caralho pra ler. Calúnia! Calúnia, infâmia! E o Valdemito parece estar sempre com a gente. Tá graças melhor a esse pôster dele que você imprimiu aí. Mas imprimiu na matricial, né? Exato. A gente tem que falar o que é, cara. Mas ele fica fazendo um fantoche. Ah, é verdade. Fica bom, às vezes eu fingo que ele tá fazendo um boquete pra mim. Por isso que a foto dele tá em 16 bits. Mas é porque sou estudante do ensino médio no IFTO, em Porto Nacional, Tocantins. E a disciplina de Física e Desenvolvimento Web não deixava eu poder ouvir direito os podcasts. Porém, não é esse assunto que eu coloquei em cima do e-mail. Não foi então, isso. Você tá lendo aí, cara? Não, tô lendo. Desculpa. Acho que ele sabia que eu tava olhando pra impressão do pôster dele. Como está escrito, é uma história de e-mail. Ou seja, eu vou contar uma história que aconteceu comigo durante o tempo que eu fiquei estudando. Não é tão óbvio assim. É. Podia ser qualquer coisa. Que... Afinal, é uma história de e-mail. É, tá, mas tudo bem. Muito café, muita cachaça, muito baralho. É isso que muito faz caralho, exatamente. Começando de um jeito Valdemito de escrever a história. Era uma vez um garoto chamado Valderson Pereira dos Santos. Que é o nome de Valdemito! Que o pai dele também, então, chama Valder. Então. É isso mesmo. Que nessa história sou eu mesmo, que tinha e continua tendo um WhatsApp. Essa história aconteceu nos chamados grupos de WhatsApp. A filha da minha ex-vizinha, Ana Cleide, que é evangélica, e eu sou católico, me adicionou em um grupo chamado Amigos em Cristo. Nesse grupo se falava bom dia. Ai, que legal. Se falava boa tarde. Porra, me adiciona aí, cara. É o que eu mais quero. Às vezes você não tá tendo uma boa tarde, você precisa. É. Todo mundo mandando boa tarde assim, cara. Exato. 300 pessoas. Mas calma, não era só isso que tinha nesse grupo também. Bom. As pessoas mandavam boa noite. Aê, olha, beleza. Tem que pensar em todos os períodos. Exato. Paz em Cristo eles também mandavam, que Deus abençoe e essas coisas. Como era um grupo, comecei a compartilhar algumas coisas. Não! Não! Não, ouvinte, não é essas coisas que você está imaginando. Ué, mas eu imaginei fotos de Cristo. Eu imaginei gifs bonitinhos, com borboletinhas. Eu imaginei fotos do Donkey Kong Jr. 3. Ah, isso é bom. É bom. Mas não é. Mas não é. Ele falou não é. Do Robocop? Né? É legal. Ele fala, e sim, por exemplo, as músicas da Damares. e Bruna Carla, que são... Cantoras gospel? Cantoras góspicas. Gospélicas. Gospélicas. E comestíveis. Muito comestíveis, que agora que eu ouvi no gorgle. Mesmo cantando, às vezes, ali. Ah, pode atrapalhar um pouco, não nego. Você acha que o seu desempenho diminui mediante uma canção? Uma canção gospel? Ou você pensa, pô, será que Jesus tá vendo a gente aqui no lado? Agora que na libertinagem, isso te deixa mal. Agora que você comentou isso, também vai me deixar mal essa parte, mas eu ficava mais triste das beatas que estão ali no gargarejo de ficarem gritando outras coisas ao invés da letra da música. Entendi. E ele postava, então, essas musics falando que elas eram as melhores, na opinião dele. Tudo bem. Aí, nesse instante, um cara mais feio que eu, conhecido como Leandro Rodrigues. Ele era mexicano mesmo? Não, mas imagino que ele vai ser o vilão da história. Então, como bom filme americano, vou pôr um latino. Leandro Rodrigues. Muito bem. Eu não vou colocar o número dele aqui porque eu apaguei do meu celular. Muito bem, também nem queria, né? A foto da Ana Cleide gostosinha. Não põe, né? Pra gente, pelo menos, bater uma masturbação coital pra ela, ele não põe aqui. Coital e gospel. Masturbação gospel, sim. Claro. Masturbação gospel é aquela que você pensa todo um ambiente gospel. Claro. Porque você tem que se realizar um ambiente... Pensar que você está aqui faz parte daquilo ali. Isso. Normalmente eu penso que eu sou o sacristão. Ela é evangélica, então pô. Então eu penso que eu sou o filho do pastor. Exato, tá. O filho do pastor, e daí ela é uma solteira, você solteiro, namoram aí por um tempo, se casam, e aí depois você consome o ato. Isso, claro, é uma masturbação cristã. Isso é uma masturbação evangélica. Não vai pensar que, ela é casada e eu sou o Ricardo Ferro. Não vai pensar isso. Vou ter que mudar minhas masturbações. Mas, obrigado por não pôr o número do Leandro Rodrigues aí. Ele começou a dizer assim, Valdeixão. Mas ele tem problema na fala também. Pode ser que ele tenha, não montei todo o personagem ainda. Querido, pare de falar essas besteiras. Aí eu respondi, eu não sabia que aqui tinha ditadura pra compartilhar música e meus gostos musicais. Pô! Olha! Lacrou! Lacrou! Esse cara é mito! Valdemito! Acabou com o cara! Porém, neste grupo, ele era um dos administradores. Vixe. 2 minutos depois, quando eu enviar uma mensagem contendo Ana Carolina... Não consegui. E me apareceu o seguinte. Leandro te removeu. Você não poderá mais enviar mensagens a este grupo. Porra. Oh, era uma ditadura contra os gostos musicais de Walter Mito. Aí eu faria o quê nesse caso? Ficava mandando no privado do cara todas as músicas que ele não gostava. Ou deixava quieto, porque pertencer a um grupo de WhatsApp não é tão... Mas esse grupo era foda. Dia bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade. E aí a Ana Cleide entrou em contato comigo no privado, mandando só mensagem de voz falando... Assim, Valdeçor... Você não pode ficar falando essas besteiras. A gente não é ditador. Mas peraí, essa Ana Cleide, ela mora no boteco? Evangélica de boteco. Valdemito continua aqui. Depois de eu dar uma taca bendada em forma de mensagem de texto. Ah, olha. ou é uma masturbação ali. Ela me inseriu no grupo de novo. Então ele reconquistou. Nada que uma ataca bendada não reconquista. Ataca que bate e fica. Às vezes você tá desesperado pra conquistar pessoas do Rio Grande do Sul, supostamente. Podcaster? Não, é uma história hipotética. Ex-podcasters. Ah, tá. Que já tem namorado chamado Eliezers. Não, você tá muito específico. Não. É um hipotético. Não, diminui especificamente. Hipotético. Né? Exato. Às vezes foto... Marimbagé? Às vezes foto você dá uma taca bendada em mensagem de texto. Isso é verdade. Valdemito tá me ensinando agora. Aí eu mudei de assunto e comecei a falar sobre o show que tava tendo na minha cidade, Porto Nacional. E iria ter o show do Fernandinho, mas o primeiro show ia ser do Piscirico. Aí sim, hein? Isso porra! É uma abertura, isso é uma abertura de show, cara. Piscirico abrindo Fernandinho, perfeito. Só ia ser melhor se fosse uma abertura anal que o cara tivesse fazendo. No telão, Fernandinho de quatro. E o piscirico não lepo-lepo. Chega, chega o piscirico aqui, gente. Abre as nádegas do cara. Olha que chuca, falando do Fernandinho. Olha só, não tem alface, não. Mas não sei qual que foi o show que ele fez, né? Não sei. É. Daí o Leandro falou. El Rodrigues. Não há nada de bom nessa cidade. Aí não. Provocador! Não é jeito de se tratar. Valdermito! Isso não é jeito de se tratar piscirico. Isso não é jeito de tratar Porto Nacional. Isso não é jeito de se tratar ninguém. Exato. A não ser leopardos, que não tem sentimento. Isso, e são pardos. É. Não são pessoas. Não são pessoas, exato. E aí, Valdermito coloca assim, lembrando... Ele não mora aqui em Porto Nacional. E sim eu. Pô! Ah, um ataque pessoal! Só! Então como ele vai saber, como ele vai criticar a grandiosa Porto Nacional com seus 50 mil habitantes? Se ele não conhece Porto Nacional, ele não sabe que Porto Nacional é a casa de Valdermito! É a capital da Gola V. Ninguém fala aqui. É a capital do ovo de boteco também, mas é verdade. Então, eu defendi a minha cidade falando que aqui tinha bons shows. Só que ele que não gostava. Lacrosse! Valdermito! Pô! Aqui tem bom show, sim. É você que não gosta. Soltado! Puta, isso é demais, cara. Aí, ó. Acabou com o cara, irmão. Chupa, Leandro! É Valdermito, pô! Você tá mexendo com o Valdermito, caralho. É Val. É mito. Valdermito. Valder! Acabou com o cara. O cara quando nasce pra ser foda, é foda, irmão. O cara é mito, irmão. Claro. Eu cheguei de novo, eu tava no banheiro de novo. Você tem que parar de ir no banheiro pra vomitar, mano. Vomitar por aqui mesmo. Exato. A gente não pode falar de punheta evangélica que agora o cara precisa ficar com náuseas. Depois disso, eu fui removido de novo. E por qual motivo? Por eu defender Porto Nacional! Puerto! O cara é um patriota! Cara. Exato, cara! Puerto Nacional! Leandro... É assim que o Rodrigues falava mesmo! Leandro Rodrigues não sabe a importância mundial, a capital do mundo, Porto Nacional, rapaz! Porra! Com belos shows! Exato! É o Rodrigues que não gosta! Põe aí o Rodrigues, o El Rodrigues, pra ouvir agora o podcast aí, pra ele ver, aprender. Exato. Boa. É. Sabe nada de geografia. É. Aí, a Ana Cleide, leia-se, entre aspas, a gostosa que adicionou ele no grupo. Por quê? Se não fosse gostosa, a Valdermito não se submeteria a essas humilhações pra ficar no grupo. É verdade. Ah, bom, tem razão. Sentido. Então, ali aquela, vamos dizer, aquela vagina tinha um cheiro que lhe apetecia. A quem não? Afinal, Ana Cleide. Que lá em Porto Nacional é chamado de Ana Cleide, né? E com esse nome, com certeza, é uma velha. Pelas iniciais dela, ela é de antes de Cristo. E com certeza também deve ter aqueles dentes que assovia quando fala. Mas só quando fala palavras com F, não é toda palavra, não. Aí a Ana Cleide, de novo no privado, manda a seguinte mensagem. Eu que moro aqui em Porto Nacional. Puerto Nacional. Olha, não acho nada de bom. Pô! Ele chamou pro pé. Mais um! Chamou pro pé. Desafiou o Valdermito. O quê? Porque a chana dela se umedecia ao saber de Leandro Rodrigues. Exato, um mexicano. Com aquele bigode ali por fazer dele. Exato, aquele camiseta de bom caimento. Aqueles, um cara que aquelas, sabe que é gostoso, aquelas, mas não usa isso, não. Aquelas bolas de feno saindo do próprio peito. Exato, aquela calça justa que dá uma volumada peniana. Exato. E percebe-se que tinha 28 centímetros e uma tatuagem de borboleta na virilha. Sim. Rapaz. E que mora numa cidade com 60 mil. Exato. Mora na metrópole. E é mais amigo de Cristo do que os outros, porque é administrador do grupo. E quando malha, escorre aquele suor que pinga do mamilo. Exato, aquela gota que vem escorrendo pelo peito, para, se deposita na teta e você fica ali, cai ou não cai? Cai ou não cai? Lambo ou não lambo? Lambo ou não lambo? Queria eu ser essa gotinha, talvez. Exato, isso te distrai. Queria eu? Queria eu. Aí, Valdemito diz, eu dei uma tourada em forma de mensagem de texto. Eita porra! Que é mais do que uma atacada. Atacada é uma vez só que funciona. Exato. Né? Tem que evoluir. É tourado, meter os dois chifres naquelas coxas. Aí ele fala, e ela me colocou de volta no grupo. Se passaram 2 horas e eu comecei a falar da inteligência artificial que o Google estava desenvolvendo e tiveram que desligar. E de novo, Leandro fala. Oh, seu besta, esse grupo não é pra você falar isso, não? E Ana Crede me removeu do grupo. Porra, oh, o casal atacando agora. Traição pelas não. costas. Descobrimos então que Ana Crede e El Rodríguez fazem parte do Google. Não. Olha aí. Oba, yes. Fuck. Por isso que eles falam que não tem nada de bom em Porto Nacional, porque é onde eles não conseguem vigiar, porque tem Valdemito. Exato. Porra, cara. Novamente, no privado, ela veio me dizendo, Valders, você não pode falar esse tipo de coisa lá no grupo. Por que não pode? Porque é um segredo de Estado. Primeiro por quê? Ditadura grupal. Exato. Ditadura grupal, exato. Mostra a ditadura. Evangélicos acham que inteligência artificial é do capeta. E eu, em forma de mensagem, respondi. Ana Cleide, esse é o grupo Amigos em Cristo. Onde eu fui removido tantas vezes só por ter compartilhado uma coisa que eu compartilharia com qualquer amigo meu. Porra! Valdemito! Agora sim! Digo mais. Ataque fantasma de Fênix, rapaz, da mente! Porque agora ele mostra... É Val! Não. Ele mostra que ele tá sendo tão perseguido quanto Cristo. Exato. Não, ele falou, vocês não são os amigos de Cristo aí? E aí? Porque eu não posso compartilhar coisas que eu compartilharia com os meus amigos. Cara, Cristo não... De bro! Cristo não desprezava ninguém. Exato. Não discriminalizava ninguém. Quantas vezes Judas não chegou pra falar de inteligência artificial com Jesus? Ou mandaram em grupos na época do Orkut. Sim, comunidades do Orkut. Judas chegava falando, ó, essa inteligência artificial que o KD tá desenvolvendo. Na época não tinha o Google. Exato. Quantas coisas. Depois eu usei termos jurídicos que eu aprendi com meu tio advogado pra me defender e dizer que ela estava errada em me remover do grupo. O ruim de você criar uma treta, um atrito, uma discussão com alguém tão cheio de conhecimento feito o Valdemito que você vai perder. Exato, não tem. Você não tem como ganhar. O cara absorve conhecimento mais rápido que a inteligência artificial do Google, rapaz. Exato. Só com uma diferença. Não dá pra desligar Valdemito! Toma essa, Google! Gostei. Toma essa na crede. É, aí, ó. Soltária. E aí fui inserido novamente, mas dessa vez sabendo que não podia comentar sobre Damares e inteligência artificial. Bem parecido. Comente sobre tâmaras e golfinhos, isso ninguém vai querer excluir. Gatinho, né? Gatinho. Gatinhos. Dê bom dia como todo mundo Gatinhos fala. E tetas, ninguém te exclui. Vejo que esse... Veja o que esse grupo quer fazer com o Walter Mito, cara. Quer enquadrar ele nos bons dias. Nos dogmas. Nos boas tardes. Nos boas noites. Nos Deus te abençoe. Que existem aí nos grupos de WhatsApp. Exato. Mas não, Google, não dá pra calar Walter Mito. Boa, boa. Saiba dessa, Brasil e mundo. Fora Temer. Esses dias fui removido por falar que a internet da Claro é melhor que a da Oi. Pô. Olha. Sabemos aí. Então aí que a Oi e o Google estão trabalhando juntos pra calar Walter Mito. Juntamente. Conacred. É, sim. Aí o Leandro veio falar comigo no privado dizendo: Anderson, você é muito besta. Aí eu respondi: besta é você, que não sabe meu nome direito. Puta que pariu! Agora sim! Lacou! Lacou! Só que é sua! Valdemito! Não tem como ganhar. Super trunfo e zap na mão, você não ganha de Valdemito. É o cara que tem aquelas quatro cartas do mais quatro do Uno, né? E um caguincho ainda. É que é pra foder o CW. Aí eu mandei uma última mensagem pra ele dizendo o seguinte: foi um desgosto conhecer você. No grupo, você é a pior pessoa que eu conheci. Seu babaca otário! Ah! Só faltou falar que é Walter Mito! Aqui é Porto Nacional, caralho! Mal parido! Hijo de puta! E o final da história? Diz Walter Mito! Eu fui o único que foi removido de um grupo de WhatsApp 3 vezes e voltei. Eu não vou me comparar a Jesus por ter Eu não vou me comparar a Jesus por ter demorado 3 dias pra ressurgir. E que foi negado 3 vezes por Pedro. Exato. Pedro Rodrigues era o nome dele. Wesley, será que eu tenho direito a uma música no Fantástico? É claro que tem. Mas melhor, você tem o direito a uma fantástica música no Chorume, que vai ser Damares. A minha vitória tem sabor de mel, porque você saiu vitorioso perante as adversidades. Você é Walter Mito de Porto Nacional. Walter Mito! toca aí, negão. Você acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar: ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida da palavra que o Senhor falou. Terminando aqui, ele fala: já que esse podcast não aceita jabá, então eu não vou dizer que eu tenho um novo projeto de podcast chamado Tavaldi, ponto de exclamação, que já está disponível no iTunes e em breve no Podflix. Então quem quiser saber mais histórias do Walter Mito, momento! Vai ficar querendo, valeu. Ok. Graças a Valdemito que eu, pelo poder concedido a mim, pelo estado de Nevada, declaro Porto Nacional a capital mundial do podcast, Wesley Zop! Porra! Aí, aí não precisa falar mais nada. Aí fechou, aí lacrou. Capital mundial do podcast, Porto Nacional, Tocantins, você não sabe onde é. Você tá me olhando com essa cara de burro. É a máscara que ele tá. Ah, rapaz, que até com tesão. Eu bati três aqui. Três gospel, eu bati três. Claro. Pensando em Ana Creire. E Leandro Rodrigues. Sim. E eu como Ricardo Ferro. Dando uma lição neles. Fazendo uma homenagem gospel. E a Damares cantando de fundo. Não num CD, no playback, não, ao vivo. Ao vivo, mano. De vez em quando ela manda uns... Que nojo, mas... Mas deve dar a concentração dela na música também. Tá, é por falta de profissionalismo dela. Mas esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Hoje o e-mail é de Gabriel Casimiro. O assunto é escada para o céu ou estrada para o inferno? Puta, eu pegaria a estrada, cara. Eu ficar subindo escada até o céu, pense, cara. Estrada, você tem certeza que vai ser descida, pelo menos. Então, tudo bem que é estrada, é de terra. É de terra. É de terra. Mas... pela legislação de... pela nomenclatura de trânsito nacional. Exato, mas escada... é sempre uma escada. Escada é pra subir. Exato. Então, eu acho que eu escolheria a estrada pelo conforto. E calor não me incomoda, então. Não teria problema. Exato. E na terra, você pode ir até ir brincando na terra. É, vai. E numa escada? Você vai brincar de quê numa escada? Cara, tem perigoso você cair. Exato. E aí? Cair, cai e vai rolando pela estrada depois. Perdeu ainda essa. Ainda pega num embalo ainda. Você nem consegue brincar na terra. Chega primeiro do que o cara que já tava andando na estrada. Ah, mas olha o que você pode fazer na escada. Você chega lá no topo e solta aquela molinha. Ah, aí a molinha vai caindo degrau pro degrau, você vai acompanhando. Só legal se você descer acompanhando. É, então, você tem que descer acompanhando. Tá pensando numa escada de alvenaria. Mas e se for aquela escada que apoiar... Não, mas rolante... Rolante pra baixo. Ah, pra baixo? Que é pior pra subir. Exato. Não, é aquela escada que você apoiava. Escada caracol. Escada caracol. Nossa, escada caracol. O cara vomita em cada 3 km de escada. O Wesley parecendo um leitão. Imagina um leitão subindo uma escada caracol. Não tem como, cara. Tem como, eu ia... Leitão careca, quero deixar claro. Claro, o mais raro que tem. Mas ele mandou um assunto aqui, não é só esse título, não. Ah, tá. Ele fala, e aí, cidadãos de bem, e Wesley também. Gostei. Por favor, inventem um nome pra mim. Putinha da Avenida, o que você acha? Putinha engole tudo também, né? Chupa trolha de negro. Chupa trolha de negro. Fica bom também, né? Bunda gulosa. Né? Cu arrombado. Bichinha da farmácia. Câncer no cu. Chupingole. Já foi chupingole? Chupingole, pode ser. Então, o cara amoroso, né? É, chupingole. Então, chupingole, vai. Tá bom. Vamos ler aqui o e-mail do domador de trolhas. Então. Chupingole aí. Ah, é. Achei que era domador de trolhas. Mas fica bom. Tá, domador de trolhas. É melhor. Ele fala, tenho 21 anos, sou natural de Americana, São Paulo, mas há 7 anos moro em Recife, Pernambuco. Tudo começou numa festinha, onde estávamos jogando poker. No meio dessa galera estava Sasha, nome fictício, que eu ainda não conhecia pessoalmente, apenas pelo Zip-Zop. Que são aqueles plásticos que veda e você pode congelar as coisas. Conheceu lá. Conheceu na fábrica. Papo vai, papo vem, acabamos por nos dar muito bem. Bebida vai, bebida vem, acabamos por ficar extremamente bêbados. Após muita cachaça, todo organismo humano precisa eliminar líquido para ingerir mais líquido. Sasha me pergunta onde é o banheiro e eu respondo, é logo ali. Indicou. É, espero que ele tenha apontado, porque só falar logo ali a pessoa não sabe aonde exato. Que é. Ele devia ser cavalheiro, conduza a moça exato. Até. Exato. Ou falei, urine na minha boca. Exato. Isso aí é uma forma de cavalheiro. Uma cachoeira dourada, uma cachoeira prateada. Às vezes estou apertado, o Wesley fala, coloque pipi na minha boca. Fala mesmo. Eu falo mesmo. Porque é um cavalheiro. É verdade. Obrigado pelo reconhecimento. Sim. E aí ele até ajuda ali a... Às vezes nem tá com vontade de mijar. O exercício bexigal que ele fala que é puxar a urina. Com... É, o controle que o ganso tem que ter é não endurar o pau, porque daí não mija. Sim. Exato. Adorei. Muito bem, ele fala 5 minutos depois, Sasha retorna dizendo que não encontrou o banheiro e que precisava da minha ajuda. É, ele não apontou, que filho dele. Ele não apontou. Não, você tá conversando no meio da balada ali, ó, é logo ali. Tem um raio pra ela seguir ali. Ele pensou, é agora, porra! Pensei eu. Dei all-in na mesa de pôquer, apostei tudo para os leigos e saí com ela. Chegando no banheiro, ela me puxou para dentro e foi quando tudo chegou ao seu ápice. Eu estava, enfim, ficando com Sasha. Não deu 5 minutos e já estávamos tirando a roupa. O negócio estava realmente dando certo para mim. Até aí, tudo bem. Quando estávamos perto do final... Não, mas ele pulou uma parte. Final? Então, final do quê? Final de tirar a roupa ou final da empreitada? Porque até onde eu somei aí deu 5 minutinhos só. Não sou muito bom em matemática, mas tá bom. Mas ele pulou aí. E outro. Parte. Tá bêbado também. Goza rápido. Exato. Às vezes é até melhor gozar rápido. Goza da calça ali mesmo. Já nem tem trabalho de meter. Exato. Nem tem trabalho de limpar, às vezes, a parede da balada. Quando estávamos perto do final, ela pede para que eu me afastasse só um pouquinho. Eu não achei nada estranho e me afastei. Ela deu 2 passos para trás e encostou-se na parede e eu já estava imaginando o que poderia estar querendo fazer de inovador. Já achou que ia rolar uma furada de poço ali? Achou que ia vincar no cozinho da balada? Mas a vida decidiu me pregar uma peça. Sasha começou a escorregar com as costas na parede, lentamente até que chegasse ao chão. Ao sentar-se, cambaleou uma vez para cada lado e deu um belo de um vômito em cima das pernas. Ah, mas às vezes é o jeito dela ali sensualizar. Exato, de lubrificar. De lubrificar. Às vezes tá aquela rola seca. O que ela pensa? Um vômito aqui é bem. Às vezes o pênis do cara tá fedido também. E ela pensa, um vômito aqui vai, é vai bem. Vai melhorar. Pra dar uma amenizada no cheiro, pra dar aquela sentada no cheiro de rola suja. E o vômito deixa aquela gosma que vai, já vai ficar mais fácil. Ele fica como um lubrificante. Exato. Entrei em choque. Não sabia o que fazer primeiro. Se colocava alguma roupa nela ou se começava a limpar o chão. Tentei colocar a calça primeiro. Não consegui. Era muito apertado. É, não devia ter tentado colocar a calça dela. Nele, né? Nele. Ele aproveita e vestir a roupa dela. Não, eu sou a Sasha. Ah, esse negócio de sutiã é foda, hein, gente? Porra! E essa calcinha aqui larga? Eu gosto daquelas que enfia no cu. Porra, Sasha, já mete um tampão na cara. Na cara, né? Sasha, caralho. Porra, domador de trolha. Essa calcinha aqui de beata, desgraçada. Calçola, né? Ela estava reclamando de dores. Foi quando eu, no auge da minha intelectualidade, decidi pedir ajuda ao meu amigo Cláudio. Ah, tá. Que fazia curso de biomedicina. Pô. O cara sabe levantar a bêbada. Né? Exato. O cara sabe limpar vômito de balada. É o futuro de um biomédico. Doutor. É. Cláudio, gritei. Ele veio despreocupado e se deparou com a bela imagem já descrita anteriormente. Que é ele vestido com a roupa da Sasha. E uma mulher pelada. Você fala, porra, isso aqui que é banheiro de balada, caralho. Claro. Ali no outro só tinha uma velha com a minha roupa. Sabe? Após discutirmos um plano plausível para a situação, decidimos que a melhor ideia seria enrolar Sasha em uma toalha de banho. Nossa, imagina como foi as outras ideias. Essa foi a boa. Vou cavar um túnel com a minha rola que tá duraça. A gente foge com essa. A gente monta uma cabine de teletransporte com esse banheiro. Vamos pra um passado de 5 minutos. Só que dele se teletransporta pro banheiro do lado, né? Tá ligado? Onde já tem uma mina morta. Daí, porra, piora a situação. Não, essa foi a melhor ideia mesmo. E então, o plano era isso, e levá-la para um lugar mais confortável. Obviamente, ela deu perca e precisávamos cuidar da situação. Saímos o mais rápido possível para que o menor número de pessoas a visse e levamos para o meu quarto. Quando estávamos entrando no quarto, Cláudio me pergunta se eu queria namorar com ela. Porra. Mas esse Cláudio aí também exige uma triagem pra poder ajudar. Você prefere ela em vez de mim? Exato. É. Aí que tá. Cláudio já ficou tudo em cima dela. Ah, então você vai namorar com essa sirigaita? Sendo que eu sei as calcinhas que você gosta que as pessoas usam. A gente usa o mesmo número. Exato. Eu disse que tinha conhecido ela hoje, não tinha pensado nisso ainda. Sasha estava desligada, mas após o diálogo, resgata forças, não sei de onde, e grita: "Eu tô escutando!" E volta ao modo de repouso. Ela só quis falar ali que não tava surda. Exato. É. O choque foi tão grande que Cláudio não suportou e acabou soltando Sasha, que caiu com o ombro no chão. Vingança. Esse Cláudio é filha da puta. É vingança isso. Sim. Sem querer, Cláudio pisou na garganta dela. Falando que tava massageando a laringe. Né? Ele nem tava segurando ela. Ele tava apalpando a bunda do cara. Exato. Né? Sem querer, Cláudio pegou um spray preto e pichou puta na cara dela. Por acidente. Exato. Depois disso, pedi pra que Cláudio voltasse pra festa, dizer que nada tinha acontecido. Sasha estava apenas passando mal. Coloquei Sasha na cama, deixei um balde e uma garrafa de água, e quando estava prestes a sair, ela de novo resgatou forças divinas e gritou: "Bota Highway to Hell pra tocar." Às vezes o cara é DJ e atende pedido. Exato. E não consegue controlar o quando tem um pedido. Ela me encarou e eu rapidamente coloquei a música. Tá vendo? Tá vendo? No celular. Foi aí que eu pensei. Puta que me pariu, essa mina deve ser foda mesmo. Tá quase morrendo, mas só quero um pouco mais de adrenalina. Aos poucos ela foi se recuperando e quando estava totalmente de boa, tomou o banho e voltamos com tudo à ativa. Voltamos na ativa? Não tem como. Alguém tem que estar na passiva. Não, a não ser que os dois voltaram na ativa no Cláudio. Pode ser isso. E essa era a festa que ele falou o tempo todo. Cláudio volta pra festa. O Cláudio começou ali a bater uma masturbação sozinho no canto do quarto. Aquela masturbação desanimada. Assim. Era meia bomba. Pô, tô todo sujo de vômito, cara. Daí, ó. Sasha vendo. Pô, que churrão aí. Daí começou a tocada é o Cláudio, porra. Agora sim, agora já deu, vai. Já deu aquela engrossada, aquela vivida na rola, e aí, pô, os dois foi pra cima dele. Ele ficou chateado porque achou que ia ser ativo. É, mas não se ganha todo. Essa história de altos e baixos tem muito mais detalhes. Tentei manter o mais resumida possível. O último ponto baixo foi ela unhando meu nariz. porque na hora ali você tá dando dedada. Ali, bicho. Ali. É buraco, bicho. É. Aonde der, aonde exato, der. Não tem que pedir permissão ali no momento, não. Tem que exato. Arriscar. Tenta, qualquer coisa pede desculpa. Tocando raio em Tchurré, o Claudião de 4. Cara, vai pra todo lado. Exato, bicho. Até sair sangue, aí, ó. Tem sorte que não foi o cu, então. É, ainda bem que foi o nariz. Mas até aí eu já estava no modo foda-se. Isso mesmo. Esse foi o e-mail dele. Ele fala, valeu, meus queridos, vocês são fodas. Gabriel Casimiro, famoso aí. Chupa pau de mendigo. Exato. Domador de trolha. Exato. Mas é o apelido, né? Ah, é. Porra, que vida é essa que Gabriel Casimiro tá levando? Ah, ele é. Resumindo a história dele, tava numa balada, a mina ficou bêbada, ele levou pro quarto e tomou uma dedada no cu que saiu sangue. Comeu o amigo dele. Acho que é resumidamente é isso. Ponto alto da história. E saiu sangue do nariz dele, da adrenalina. Foi, aqui. Foi, nossa, que loucura, né, bicho? Ó, isso daí é uma terça pro Anderson. Exato. Porra, cara. Mas, tudo bem. O último e-mail aqui hoje, Guilherme Francisco. O assunto é não sei porque estou mandando este e-mail. Um cara indeciso, né? Um cara indeciso. Mas ainda se mandou ou ele só mandou esse título? Não, mandou um e-mail. Ah. Mas caso a gente pergunte por que ele mandou esse e-mail, igual fizemos aqui com o chupador de trouxa, por que mandou esse e-mail? É. Pra contar que fez um sexo casual com o Cláudio. É. Que já fazia. Exato. Afinal, ele é biomédico. É, exato. Mas tá, tudo bem. Então a gente não vai perguntar isso ao final de e-mail de Guilherme Francisco, que é o nosso último e-mail. Ele fala, olá pessoal do Chorume, sou o Guilherme Francisco, falo de Governador Valadares, Minas Gerais, e é meu primeiro e-mail. Ah, bem, é? Exato. Olha aí. Poxa, mas peraí, primeiro e-mail pro Chorume, primeiro e-mail pra podcast, ou primeiro e-mail da vida? É, o primeiro e-mail que ele fez. Da vida. O primeiro e-mail registrado ali. Primeiro e-mail registrado. E aí? Às vezes ele abriu uma conta no Ball lá em 2002 e mandou um e-mail, só que só chegou agora. Pode ser também. Pode ser, daí vai cair em caixa, o pessoal vai repassando, só que na verdade é uma corrente. Ele vai falar que é uma adolescente de 16 anos e agora está morto. Ouço vocês há mais ou menos um ano e estou arrependido porque vocês causam demência a quem ouve vocês com suas falas idiotas e vocabulário nada didático. Ah, idiota eu acho que não. Não, cara. E sou obrigado a contestar também a reclamação de falta de didática aqui, porque a gente faz tudo muito bem explicadinho. É. Isso aí. Exato, não é? É, se não entendeu, pergunta de novo. Exato. Né? Cara, é simples. Colocamos um termo aqui, o Wesley Zop colocou o termo aí. Punheta gospel. Discutimos sobre. Discutimos sobre, explicamos sobre, demos exemplos sobre. E aí o cara vem me falar que não entendeu o que é punheta gospel. Não, pô, é que não é didático. Falta didática, é, não. Falta. Falamos de cunheta aqui, o Wesley Zop explica o que é cunheta, demonstra, mostra gráfico. Explica em vídeo. Exato. Não é só falando, não. Faz review de cunhetas, a melhor cunheta que ele já levou, a melhor cunhada, cunhetada. E aí o cara vem falar que não falta é didática. Não é didático. Aí eu... Falamos de chupar rola aqui, quando tem encontro dos ouvintes do Chorume, o Wesley Zop vai lá e chupa a rola de um pulo. Isso é verdade. Pra mostrar como é. Eu mostro a errada e mostro a certa. A pessoa mostra aquela mexendo nos bagos, mordendo as bolas, passando fazendo a língua aquele na oito, fazendo oito com a língua nas bolas. Tolando no fundo da garganta, fazendo... É. Pra quê? Pra depois você ouvir que não é didático. Não é, não. Aí é injusto. Eu aceito todo tipo de crítica. Eu aceito o idiota. Eu aceito. Uma mesa que só tem professor aqui. Exato. Não, só tem professor, incluindo dois cientistas aqui. Bacharéis e literários. É. Não há didática. Não. Membros da Academia Brasileira de Letras e membros da Academia Porto Nacional Ciência de Letras. É, e aí? E aí o cara vem falar que falta didática? Não, isso eu não. Sei lá, cara. Não sei nem por que ele mandou esse e-mail. É, não dá pra saber. Mas lê, vai. Falam bobagem sem sentido desse tal Wesley Zop, que é uma criatura que transcende o tempo com essa cara de mula. É verdade. Ou seja, estou perdendo meu tempo ouvindo tais baboseias. Acho que é só isso mesmo. Mandem um abraço pra minha cidade, menos pra mim. E a pergunta polêmica é a seguinte: todos vocês, incluindo o Matheus, menos o Zop, obrigado, podem escolher picanha ou costela. Mas peraí. Tá fácil. Por favor, então. Picanha. Não, então, mas aí, de que modo foi preparado? Qualquer jeito, enfiou no cu. Picanha. Tudo bem. Tá bom. Para o Zop, você tem que escolher pimenta ou wasabi. É óbvio. O pimenta, pimenta é todo dia. Agora, o wasabi é raro você ter na sua casa. Pô, então, você vai escolher pimenta. Pimenta tem sabor. O wasabi, pô. Eu acho que eu escolheria pimenta. Exato. E pimenta tem vários tipos. Exato. Pô, não sei por que Guilherme Francisco mandou esse meio, cara. Não, mas peraí. Onde que ele tá perguntando? Na culinária ou no olho, por exemplo? Qual que foi? No olho. Não, no olho eu prefiro o wasabi. E no dedo mendinho? Pra dar aquela chupadela. Eu vou chupar? Sim. Pimenta. Tá, agora seu primo Jorge vai chupar. O wasabi, porque meu primo Jorge é japonês. E alérgico a pimenta. Exato. Não quero matar ninguém. Muito bem, essa foi a nossa leiturinha de e-mails, Anderson Negão. Muito e louco. E você, da sua forma didática, sim, que observa tudo que foi falado aqui, faz uma ata... É verdade, anotei tudo até aqui. Até tá fazendo em tempo real. Exato, faz gráficos e escolhe no fim, baseado em tudo que você observou, anotou e entendeu dessa leitura de e-mails, você escolhe o nome desse episódio, com que nome ele vai pro ar. Anderson Negão, qual é o tema desse episódio? Punheta Gospel! Ele parece que tá entalado o título com uma banga. Ele cospe pro negócio. Você... poderá, então, aí falar nossas redes sociais para o nosso ouvinte. Descobri alguns ouvintes essa semana que não curtiam nossa página, por exemplo, o desgraçado do Roberto Moreira. Como assim? Eu tive que convidá-lo a curtir porque ele não curtia nossa página. Tem pessoas aí que lá no Instagram não veem as nossas lives no Instagram, perdem o Wesley Zop passando batom. Mostrando a bunda. Então fale as nossas redes sociais com clareza e bom tom. Você entra no Cara Livro. facebook.com/lixodolixo. Tem o Instagram, @lixodolixo. E o Twitter, @néctardolixo. Lembrando que não tem acento no Twitter. Fala, negado! Matheus Domiciano, seu tchau aí pro pessoal. Vamos lá. 10 pro Valdermito. E 0 pro nosso amigo aí que não sabia por que tava mandando e-mail. Média 5. Passa. 5 passa. É isso aí. Tá bom. E você, Wesley Zop, nossos demais contatos do seu tchau. Temos o e-mail que vai para os episódios de e-mail agora, que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o WhatsApp, DDD19 99495-5485. E tem os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, que é o Ouvintes Lameroxos. E farou. Muito bem, essa foi nossa leitura de e-mails. Não esqueça de ouvir e apreciar nossos episódios temáticos que saem aos domingos. Os principólias. Os principólias, os principados, os principetas, os didáticos episódios que lançamos aí. Como todos são. Exato. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Tchau! It's a long way.